21, décimo 9. Direita, Sol 219. 21, prossiga. Flip 5221, saída Árvore, após direto, vitória da conquista. Paulo Salvador, bom dia, 732, livrando o circuito. 3732, prossiga o táxi para Alfa, pode chutar ingresso na Juliette. Alfa, reportando ingresso na Juliette, 3732. Paulo Bombeiro, 35, puta, na área, portão. Voo 923, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 140 graus com 11 nós. Tempo de decolagem da 10, voo 923. Trip 5221, pronto, cópia. 3304, transformação mais, voo 04, autorização para a Brasília. 3304, aguarde número 3, será cópia. Aguarda, 3304. Salvador, bom dia, Índia Novembro Mike. Bom dia, Índia Novembro Mike. Eu tenho 075, reporte para descida. Bom dia, está perto da Mike, da conta da descida. Gente, desce para 1.506, ajuste de altímetro no 022. Reposte no através de Veracruz. Parando 1.500 com 1.022. Parando através de Veracruz. Chané 6311. Chame torre 118, decimal 95. 118, 95, 6311. Controle 120, decimal 8. Para ingresso na Juliette, 3732. São 3732, mantém a posição. Mantém a posição, 3732. Gol no 605, viu, chamado para push? Está puxando. Gente, gol no 605. São 3732, após o push do Boeing da Gol, está autorizado o ingresso na Juliette, portão 06. E após o pushback do Gol, autorizado o ingresso para o meia dúzia, 3732. Uno 923, decolar 205, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Deu gol no 923, livrando 1.200. Uno autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus com 10 nós. 631, síndica, de pouso, pista 10. Ok, 360, Nadael, gol 923. Para o táxi, o Chané 6312, temos 160 a bordo, autonomia de 3,5, alternando na tom. O Chané 6312, autorizar o táxi até o través do portão 07, aguarde ingresso do Airbus da TAM. No portão 0612, após, aguarde para prosseguir o táxi. Positivo, autorizado o táxi até através do gate 7. Vai aguardar então o negócio que está puxando, não sei. Depois prossegue, o Xana 6312. O Xana 6312 negativo, vai aguardar o TAM, o Airbus da TAM, que está ingressando no portão 612. Positivo, está ingressando no 612, vai aguardar. 392. Então, 3663, número 3, será cópia. Xana 6312, sou autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera. Ponto de espera, Torre 118, pessoal 95, ajuste no 022. Positivo, Índia Alfa. Xana 6312, no 022, ajuste. 22, tá. Vai chamar a torre, ponto de espera. 923, essa inscrição da saída da EL, ela é necessária somente quando a pista em uso é 28 em função da chegada a carga. Ah, tá ok, muito obrigado, livre de restrição. 17 Zulu 21, após conforme a rota do plano de voo, transponder 5574, controle 120, decimal 8. Fazer 5-9, correto, reporte pronto para acelerar. Fala, bom 605 para o táxi. 1-8-0, 3 horas e 20, campanha. Xané, meias, correção Gol 1-6-0-5. Autorizado táxi via Índia, Alfa, até ponto de espera. No ponto de espera, chamo torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 022. Para a espera da 10-2-9-5. Fala, bom dia, Xané 6311, de pronto. Xané 6311, prossegue táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Formado da Juliette, 6311. Então, 3304, autorizado para Brasília, nível 380, via Zulu 17, até a Pima, após direto, decola da 10, primeira curva direita, sai da árvore, transição é Lefa, transponder 5566, controle 120, decimal 8. Mantenha posição. Contato 3604, autorizado Brasília 380, decola 90, primeira curva direita, Arbor, Elefa, Upper Zulu 17, Apino, transporte 5566, controle 208. Contato 3604, correto, reporte pronto para acionar. Já está presente a prospecção, né, Contato 3604. Contato 6309. 3604, autorizado para estacionar, reporte para táxi. Mantendo posição na Alfa 6311. 6311, vai aguardar a liberação do gate 4. Após o push do TAN 3604 e o táxi, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 04. Como é que serve, você escuta? 3663, pronto, cópia. São 3663, autorizado para Guarulhos, nível 340. Via Pezulu 16 até Brava Pezulu, após confirmar a rota do plano de voo, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, após direto bridge, transponder 5552, controle 120.8. Metros corretos, repartimos para a puxa final. Então, se tiver metros 3, aguarde chamado de 5 minutos para a puxa final. Então, o Kilo Quebec Sierra, confirme parte do seu contra o pisco de cola. Qual é aquilo Quebec Serra? Aquilo Quebec Serra autorizado para Riacho dos Machados, voo local, decola da 17, primeira curva direita, mil pés, corredor axé, após corredor caixa pregos, aciona 0123, controle 120.8. Jorge Salvador, bom dia, Oceanália 312. Serra autorizada para Morro de São Paulo, corrigindo. Vigilante. 350, pouco da 6392. Serra para acionar Chame Torre 1 no 8, 95. Voo no 605, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus com 10 nós. 04, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chame torre 1 no 8, 95, ajuste no 022. Autorizado táxi via Índia Alfa, considera 1 no 8, 95, 022, 3304. Esse nono, regressa para trânsito, Juliette, 504. 6311, correto. Romeu, Fox Lima, não tem escuta. Vai ser autorizado ali, cabeceira no 7, aporte pronto. Uno 605, decolada 105, controle agora 120.8, bom voo. 1208, obrigado, bom domingo. Romeu Fox, confirme o parte que se encontra em pista de decola. Romeu Fox Lima, autorizado para João Durval, 500 pés, cumpriu a note, decolou no 7, com curva pela esquerda. Aciona 5570, controle 1208. Romeu Fox Lima, para acionar, chama o terreno 1 no 8, 95. Papá Romeu. Romeu Fox Lima, corrigindo, decola da 17, após direto para o Anote. Solo WebJet 6729.6. Paulo Salvador, com 221 abril para o táxi, 42 a bordo, foram 34 horas, ao vivo de Serra Brava, Serra Vida. Tripe 5221, autorizado táxi via Índia, Alfa, tem um ponto de espera, no ponto de espera, tem torre 118, decimal 95, ajuste no 022. Guarulhos 3609, autorizado para Guarulhos, nível 360. Via Upervis. Correção via Upersulu 16, decola da 10, primeira curva direita, seja da Eleda, põe direto bridge, onde intercepta Upersulu 16. Aciona 5012, controle 12.8. Da 360, Guarulhos, Upersulu 16, decola 10, direita da Eleda Bridge, 5012, é o transfono 08, controle 10.82. Web 6729, procedimento correto, repete como operacional. É o 6729, desculpa. O Golf Tango Papá. 340. Distrito 340, do 605. Golf Tango Papá autorizado até o início do pátio 1, reporte para ingresso no pátio 1. Reporta lá para ingresso, Tango Papá. 083304. Controle, então, 3304, 1200 para o 380. 3304, suba ao nível 380 na saída da água. Arma 320, 3304. Salvador, bom dia, passarinho 2227, informação November, autorização para a vitória da conquista nível 260. Passarinho 2227, autorizado para a vitória da conquista nível 260, decola da 10, com a primeira curva direita, saída Argo, transição Elefa, onde intercepta o Pesulo 21. Após confirmar a rota do plano de voo, transponder 5541, controle 120.8. Autorizado 260, vitória da conquista, decola do 90, curva direita, Arbor, após Elefa, Upersulu 21, conforme a rota do plano. 5541, transponder e 208, controle. Seria 2227, procedimento correto, reporte pronto para puxa acionar. Vai reportar o 2227. Gente, Vitor Mike Quebec, mantenha o 1500 pés e informe para ingresso no corredor Interlagos. Romeu Fox Lima, dá presente, autorizado para o Norte, vento 140 graus, 109, reporte fora do sol. Tenemia 332, lista para 3.000 pés, ajuste no 022. 3.0022, 6332, desconsidera a restrição em SAP? Afirmativo, desconsidere. Obrigado. controle Salvador, meu cordial bom dia. Esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Lima. São 3859, autorizar táxi até um, através do, correção até um gate 062. Reporte quando estiver no gate 062. Reportará no 62, são 3859. 1, Alterne, 1-33-25. 251-332, obrigado, bom dia, também é 05. Bom dia. Índia November Mike, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatória. Bom dia, vai rotatória, o Índia November Mike. 1-8-95, ajuste no 022. E a Índia Alfa, quando o próprio 2-2-95, ajuste no 022, 036. Me chamando no controle? Tipo 5221, 2700 pés. Suba 200, sai da Arbor, 5221. Ok, subindo 200 na Arbor, tipo 5221. Se até um ponto de espera, segue outro tráfego da companhia. Não, ponto de espera, chama para Rio Nuno, 395, ajuste no 022. Ok, tá pegando o tráfego, segue o mesmo, ponto de tamanho 249. Golf Juliette Hotel, prossiga. Copiei, pode repetir, por favor? São Salvador, bom dia, Chanel 63, 1-1. Não tem definição, informação. November, só. Estão com Guarulhos, pode ser, nível 3, né? Chanel 63, 1-1, autorizado para Guarulhos, nível 360, via peso 1-1-6. Até para o teu Zulu, após confirmar a rota do plano de voo. Decola do 1-0, primeira curva direita, CDDA é Oleda. Após direto bridge, a gente intercepta peso 1-1-6, transponder 5-0-1-6, controle 1-2-0-8. Pode confiar, então, conectado para o nível 360, e a meta de solo 1-6, decola 1-0, curva direita, da Oleda, 5-0-1-6, transponder 1-2-0-8, controle. O Xanã é 6-3-1-1, confirme, transponder 5-0-6. 5-0-1-6, ou 06? 5-0-1-6, o Xanai 6-3-1-1. Confirmo, com o Xanai 6-3-1-1, correto, repartição para a puxa. Xanai 6-3-3-2, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. 2.000, reposto estabilizado, 3-2. Até a ponte 08. Qual o contrato do Vitor Mike Quebec? E a gente vai seguindo como número 2, Vitor Mike Quebec. Sim, Mike Quebec. São 3859, muito bom dia. Muito tempo de espera do 1-0. Foxtrot Lima, não há tráfego a informar, frequência livre até o regresso. Lofa Índia. Rapaz, o Lofa Índia, seu filho? Seteira de freio, entrou 1-0, era mais em casa. Rapaz, Luin, Alfa Índia, White Fox. Devagar. Israel Leda Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco. Ah, ok, obrigado. 1 noite, decimal 62, eu assinei 6332. 32, 18,6, obrigado. Papá Zulu, Alfa Índia, pronto, copy. Pronto, senhora. Zulu Alfa Índia, autorizado para a Feira de Santana. Correção Teixeira de Freitas, do 105, decola da 17, curva direita, corredor Axé, restrito a 1000 pés. Aciona 5543, controle 20,8. Autorizado com a Fama 05 para a Teixeira de Freitas, decola da 17 com curva direita, 1000 pés no Axé, 5543, 1186 e 1208. Confirma para seus avós, Domingão? Zero único, cara. Grande Alfa, para acionar a minha torre 1 no 8, decimal 95. Chama na torre 1 no 8, 95. Pega acionamento, posição 2, WebJet 56729. Certo. Autorizado, chantagem, depois, né, Bradão? É o 340, 3663. Eu tô voando direto da Elda aqui. Boa de Leda. Leda, melhor ainda, obrigado. Então, mas que é back para direto interlado. Gente, é pós rotatória. Vou para a rotatória, que é back. Controle Oceania 6332, retornando a sua frequência. É, 1895 no... Recebeu, não teve resposta? Ah, eu chamei 18,6 conforme informado. Vou tentar 18,95 então, obrigado. Sim, desculpa. Ah, tudo bem. Torre, bom dia. Oceania 6332, final da 10, baixado checado. Oceania 6332, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 109, o ajuste altímetro no 022. Copiado, eu livre pouso no 90, ciente 6322. Então, 3859, visual com tráfego na final do zero. Oi, bom dia, Índia November Mike. Índia November Mike, está presente, autorizado final do 7, reporte 3 milhas fora. Passará 3 milhas fora. São Paga, foi autorizado Israel, Leda, abri. Só que via Upper Zulu 16, eu não tenho condições de... interceptar a Upper Zulu 16 se eu for direto à Bridge. Ah, o senhor tem condições sim, a Bridge é um ponto da aerovia Upper Zulu 16. Não sei, só me perguntei se intercepta que deve. Negativo. O que a gente tem aqui na rota do senhor é a Upper Zulu 10, Bridge, a Upper Zulu 16. Sendo que Bridge é um ponto de confluência das duas aerovias. Então o senhor não teria condições de interceptar a Bridge? Agora, se o cara falou Upper Zulu 10, eu tenho condições. Afirmativo, só que, como eu estava explicando para o senhor, a posição Bridge, o fixo Bridge, ele é a confluência das duas aerovias. O senhor, em Bridge, pode interceptar tanto a Upper Zulu 10 quanto a Upper Zulu 16, é só conferir na carta. Autorizado pouso, pista 17, o vento 160 graus, 1 a 9. Poderia confirmar, por gentileza, o Pátio queira prosseguir? Vai para o hangar da Abaité.